2-1, autorizado ele é exchange, passa estabilizado. 2021, 8-1. Ele está com a estabilizada, vamos para espera. Climentine 320, American 230. Azul 2707, no solo aos 40. Libere direita, chame o solo 121, decimal 9. Solo 121, decimal 9, azul 2707. 7-0, going on a 7-0. 7-0, chama a torre frequência 1-9, do final 5. 7-9, going on a 7-0. 3, autorizado a decolagem de pista 10, vento 120 graus, 14 nós. Michael 230 was the frequency 26.35. This is 21.2685, and it will 12545 distance. Thank you. Falante, Sierra Cruzeiro nível 110. Está a 10 milhas da posição. Posso fazer a solicitação diretamente ao centro de Recife? A frequência é 128.35. Caso não consiga contato, 123.8. Bom, até logo. Obrigado, senhor. Bom final de semana a todos aí. Vou chamar o tempo 2235, secundária 123.8. Vou chamar 6303. Até logo, comandante. Até. Dan 3305, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 15 nós.

Boa média, uma média, a gente está chegando a uma média 1, Valeu, servia para 2.7.1.0.1.0.0. Eita, sua Luna, 2.1.9. Direita, 2.1.9. DR24 no solo aos 10, libere direita, chame o solo 121, decimal 9. 19, 24. vez, direita para o 065. 7-2-3, redução 1, 7-2-3. É, poderia confirmar, redução para? 1-7-2-3, 1-2. Reduzindo para 7-2-3, com 7-2-3. Direita para 070, com a Leste. Direita 070, aqui na Leste. 3 para o localizador, esquerda para o 140, como estabilizado. 140, como estabilizado, voo 723. Eu vou falar do ano, no 8 de março. Boa noite, tráfego avistado, controlado pouso pistão no zero, vento 130 graus, 14 no S. Estabilizado, voo 723. 723, tráfego do prefeito de 7 milhas à frente, completo LF, cima torre, frequência 1895. 895, voo. Salvador, boa noite, 723 é voo, ILS. Voo no 723, boa noite, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre, o ajuste no 021. Aguardando informação de pista livre, 723. M2-1-2, no solo 2-4, libera a direita, chame o solo 1-2-1, décimo 9. Solo 1-2-1-9, no 723, autorizado pouso pistão 1-0, vento 130 graus, 13 nós. Livre pouso, capturando 0723. No solo aos 28, libere direita, chame solo, 121, decimal 9. 219, 1723. 64, em Papão, autorizado por médio de fonovia, desça para 5.000 pés, 1021.